Já nem se escuta a poeira que o gesto espalha no chão. A vida conta-se inteira em letras de conclusão. Porque que voa à toa o pensamento na luz, e porque nunca escoa o tempo, chaga sem pulso. O inseto petrificado, petrificado na concha ardente do dia, une o tédio do passado a uma futura energia. No solo vira semente, vai tudo recomeçar. E a falta, ele que sente o sonho do verbo amar. Oh, sol e grama, o que se esquiva se dá. Enquanto a falta que ama procura alguém que não há. Está coberta, forrado de esquecimento, onde a vista mais se aferra, a dália é todo cimento. A transparência da hora, a transparência da hora corrói ângulos obscuros. A vida acontece inteira em letras de conclusão. Por que, porque eu vou à toa o pensamento na luz? E por que nunca se escoa o tempo já sem luz? O inseto petrificado na corrente. O meu tédio do passado a uma futura energia. No solo vira semente. Vai tudo recomeçar. E a falta o ele sente, o sonho de ver. Ah. Amar.